Novex 5 autorizado, chame o táxi. Autorizou, chama o táxi, Novex. Ela 759, agora de cópia. Axa, minha 570, torre. Axa, minha 570, solo. Xerá 9970, pronto, cópia. Sim, ativo. Xerá 9970, autorizado, Teresina, nível 340, apertura 20. Decola o pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, controle Salvador 1208, transponder 5435. Transponder 5435. Confirma o nível. Seja mais correto, cheque equipamento, clareza 1, chame em pushback. Agora você deve virar 9759. Pela 759, Guarulhos, nível 360, pesou no zero, decola, pistão no zero, primeira curva direita, Dael, Leda Mótiva, controle Salvador 1208, transpondo 5444. Pesando Guarulhos, 360, pesou 1-0, decola no zero, curva direita, Dael, Leda Mótiva, 1208, 5444, voa 9759. 759, atendimento correto, entrou. Axa 670, Paulo Salvador. Salvador, bom dia, passarei 2226 da conquista, nível 1, etc. Passarei 2223, 2226. Passarei 2223, cópia. Pronto. Passarei 2223, da conquista autorizada, nível 180, direto a Alefa. Decola pista no zero, primeira curva direita, saída arbora Elefa, controle Salvador 1208, transponder 5436. Dentro do autorizado para 180, decola da 10 curva direita, arbora Elefa, 1208, passionado 5436, passarei do 2283. Seja mais correto, passarei, deixa eu me puxar. Romeu Bravo Oscar, Brasília, pronto. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, Brasília, 430 autorizado, via autorizou 197. Decola, pista 197, primeira curva direita, saindo arbora, transmissão Elefa, controle Salvador 1208, transponder 5441. Romeu Bravo, atendimento correto, pátio 5. Gente, B. Gente, já me torno no 895, atendimento de táxi. Atendimento, passarei 2223. Passarei 2223, remoto 14 autorizado, chame táxi. Salvador, Rio, 5975, para o táxi 03 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Serra Bravo, Serra Bol. Entre 975, parte principal, taxa do Índia, ponto de espera do 90 torre, 1895, NH no 08. No 08, 119.95, confirma, é o ponto de espera da 10? Afirma, o ponto de espera da 10 é 18, 95. Ok, NH95, graças a Deus. quanto quilômetro é o número, né? Leste, 5,4 milhas na Leste de Salvador, posicionada em Cerrado, parcelação de voo e alerta, chame 4 Recife, na frequência 126-185, alterna 125-145. Rio 5975 livre, a linha E decolar, pistão 0, vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Está fazendo só um check de meu aí aqui, positivo, feliz. Rede para o controle pronto. Rio 5975, então é 4 pronto. Passaria 2223, 46, Salvador, 6:58. Passaria 2223, táxi autorizado, via parte principal, táxi de frente, ponto 0 da 1 0 4 1 ponto 0 da 10 118 25, passaria 2223. Cópia. Já do IDC 200, direto, decola, pistão 90. E minha próxima saída é Arbora ou é o Momila? Vento 120 graus, 099. Autorizado para IDC 200, decola pista no 35, leva uma esquerda na Momo, controle de Salvador 208, transponder 5440. Então, Romeu Golf, planejamento correto, funcionamento de táxi 1895. Bom dia, Fácil, Maria 2223, ponto de pé, zero, pronto. 59, portão 1-0, autorizado, chame táxi. Autorizado, posicionado, não está funcionando. Lembra o vosso estacionamento a critério, chama táxi. 15975, da Colô 29, controle 1208. 1208, Rio 5975. Salvador, Rio 5975, na saída da sua escuta. Rio 5975, contato radar, decolagem, suba via Sandamon para nível 350. Ok, subindo para 350 via saída, Rio 5975. Passarei 2023, livre decolagem, Ventuno 20 graus, 99. Excelente, Luciano, Controle 2, 2, 2, 3, decolou 3-0, controle no 208. Controle 208, passarei 2-2-3, bom dia. Bom dia, voz, bom dia. Pronome é 49, pronto, cópia? Copia. Autorizado para por seguro, nível 360-144. Nicola, pista 1-0, primeira curva direita. Saída da El, Meda, seguro. Controle de Salvador, 1208. Transponder 5456. Autorizado por seguro 360, prisão 44, Nicola da 1-0, curva direita, da El, Leda seguro, 1208, controle, transponder 5456, eu vou no meio patrão. Número 9, procedimento correto, em pronto. Azul 2783, para a senhora da Conquista, 1-0, para a Azul 2783, autorizado, para a Conquista, nível 1-0, direta, decola, pista 1-0, primeira curva direita, saída arbórea, eleva, controle Salvador 1-0, 8, transpondo 5450. Autorizado, senhora da Conquista, 1-0, valor está 1-0, primeira curva direita, arbórea. Controle 1208, transponder 5450, azul 273. Salvador, bom dia, o azul 4234, fica tomando um foco. Você chamou cópia? 2-3-4, pronto, cópia. Pronto, cópia, azul 4-3-4. Recife, 3-5-0, 3-1-1-7. Decola a pistão 1-0, primeira curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju. Controle do Salvador 208, transponde 5-4-5-5. Como? Eu transponde 5-4-5-5? Não copiei. O transporte é 5455. Afirmo. Autorizado 350 para Recife, na Pinguru 17, cola da 1-0 com cor esquerda, na Puca, Aracaju. 1208 ao controle, 5455, transporte azul 4234. Azul 4234, correto, em pronto. Bora. Está de pronto? Pronto? carga 01, Recife 090, 2677, Pessoa Pistona 0. Primeira curva esquerda, saída Conde, controle Salvador 1208, transponda 5433. Negra. Carga 01, livre acionamento, faixa militar, chame táxi. Para o táxi, chame 18, estou na 5 torres. Carga 01, torre. Sua última informação? Chame táxi, torre, 18, estou na 5. 80, livre das restrições, passarei do 2023. Isso. 7594 principal, táxi do Índia, pode esperar da 90 Torre, 1895, que legal, 0019. Principal Índia, pode esperar da 90 Torre, 1895, boa, 9759. Como é que tem uma área que está no posto de Maximum, tem um papai aguarda? Autorizado direto Elefa, passaredo 2283. O 1092 está em identificação, pelo 034, chegada na área, ajuste no 019, esperando o 050. Em aguardo a liberação do controle, livre decolagem, vento 110 graus, com 9 nós. E mantém Romeu, Romeu Golf. Romeu Bravo Oscar, decolou 37, controle 120, decimal 8. 208, África. 5, semi, sabre, recibe, na frequência 126, decimal 8, 5, eterna 125, decimal 4, 5. Ela 25, decimal 45, Rio 5975. 25, decimal 45, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar em Vitalagem, conforme autorizado. Confirma até 5000. Continua Romeu Bravo Oscar. Sobe e mantém 5000, Romeu Bravo Oscar. 759 ali, mantendo 0. Ali, mantendo 0, 759. Olha, Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, perfil. Só pra confirmar, Romeu Bravosca tá no perfil da subida e vai manter até 5 mil pés, positivo? Romeu Bravosca, autorizado subir para nível 080. Subindo 080 no perfil da subida, Romeu Bravosca. Alô, Romeu, Romeu Bravo Oscar, estamos tráfego na posição de 2 horas, meia milhas, Lapa Tongo 72, cruzando nível 090, subindo para nível 180. Sente, Oscar. O 59 livre de decolagem, movendo 110 graus, com 9, não? 2 decolagem, 90, boa noite, 7, 5, 9. Aliás, com 3, 5, 9. Romeo Romeo Golf, nível de decolagem C35, vento 110 graus, 9 nós. Pulo 759, Gol 40, controle 1208. 0 Paulo Salvador, o Gol 649 para a Polícia da Fernanda, Santa Cruz, 6. Gol 2223, autorizado direto destino. Direto destino, passarela 2223, obrigado. Agora meu nome é Bravosca, voo direto elétrica, subitário nível 100. 100, na coisa elétrica, Romeu Bravosca, aceita a leitura para poder na pedida. Foi boa, Papa Romeu, Romeu, Romeu boa. Lembra a voz que é subitária nível 120. Com 8 meia a bordo, 3 horas de autonomia, terminando com... Cabo Romeu, Delta Hotel Golf, a sua identificação vem na Praia de Maio, que sabe que você está chegado. E eu espero nível 060, existe na 09. 060 com 09. Estou seguindo a descida agora no 092. Com 66 a bordo, eu tenho Salvador 3 horas e meia, da zona 6. Aí, olha, eu estou com o sistema 0 e está estabilizado. 7.019, descendo 2.000, reportar estabilizado, X-Ray com 0092. X-Ray está aguardando o bote. Taxi, retaguarda do Boeing da Gol, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, 1-1-8-9-5, que nem é 1-0-9-9. 1-0-9-9, vai seguir a retaguarda do Gol. Vamos para o 8-9-5-2-7-3. Livre cruzamento, pista 1-0. Ingresso na Taxi Delta, fechamos só a linha do 2-1-1. Torre Salvador, Gol no 649, com espera da 1-0, bom dia. Gol no 649, bom dia. E mantém pista 1-0. A linha é mantém pista 1-0, Gol no 649. Salvador, Blanco, Carajá 01, novamente, progressado. Carajá 01, autorizado até o ponto de espera da Major, via Taxi Alfa e Juliette. Autorizado até o ponto de espera da Major, via Taxi Alfa e Juliette, Carajá 01. Voo 649, livre decolagem, vento 1, 20 graus, 109. 10, livre decolagem, voo 649. 123, sempre centro registro na frequência 126, decimal 0, perna 128.8. 260, perna 288, passarindo 2223, um bom dia. Eu vou fazer o negócio, possibilidade de voar direto do diretor, 3, 1, 7, na verdade. Azul 4234 para o posto de petição, na posição 8. Sim, senhor. 1-7-5-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9-7-3-8-9- 783, ali, mantém 1-0. Gol no 649 do close 48, controle no 208. 1208, boa. Controle Salvador, gol 649. Gol no 649, contato Ronaldo, colagem, Super Via, Salvador, Guaranita 360. Acessão 360, gol 649. 2783, livre de colagem, vento 100 graus, 89. Livre de colagem da 1073. Azul 2783, decolou 50, controle no 208. 208, azul 2783. Controle azul 2783, decolado, passando meu teste. Azul 2783, contato radar, decolagem, se bem-vindo, saiu da arma para nível 160. Via, pronto, 60, 2783. O meu nome é Moço, chamo sempre o recurso da frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Já 01, bom dia, autorizado, ele é, mantém 10. Estabilizou agora 092. 6 horas, ao pé na porta dele. Alguém já viu 118? Tá vivo. Ele vai sair, ele vai em volta que foi índia, por 0018, era 5 e negar 109. Ele já está 15, por 0018, décima volta, quando 4237. Na 092, 2 milhas em Terra Visual. Hoje, na aproximação, guarda pista livre, voo no 092. Guarda. Livre de pouso, 20090 graus, 109. Livre pouso na 0, 0092. Negativo, 2783. Parte pra ver. Gente, por favor, eu já vendo, confirme pra ver. Confirme parte, confirmando. Já era, pelo menos parte do olho, 18, próxima nós 5. Controle Salvador, bom dia, é o Caraja 01. Caraja 01, contato radar, decolagem, subiu, saiu da ponte para nível 090. Nível 090, obrigado. 9169, sua identificação, vai na Pedra Lagoinha, se vamos aceitar a chegada a Bonfe. Luta para 4 mil pés, registro 9069. Azul, 7833, Eletro. Eletro, azul, 7833. Luna 649, 503, recípro, frequência 1-2, 5-3, na Ana, Eterna, 1-3-3, 2-3-9-5. 1-2-5, 1-3-3-9-5, Uno 092, solo 55, direito 211. Direito 211. Uno 092, Hector, Juliette, portão 5. Alfa Juliette 05, 1092. Para o destino 01 de outro código. Decolagem 2820 graus 89. Decolagem 2824. Carro meu da Alta Hotel Golf, busca para 2 mil pés, autorizado ao final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. Passará do localizador do Alta Hotel Golf. Salvador, azul 4234. Azul 4234, contato radar da colagem, suba para nível de voo 350, direto Jama. Subindo para o 350, direto Jama, azul 4234. Azul 4234, negativo, sobrenunciamento até nível de voo 050. Subindo para o 050, azul 4234. Azul 4234, informa tráfego dessa posição de 11 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando nível de voo 060 e subida para nível de voo 090. Azul 4234, quente. Azul 4234, vetoração. Qual foi a posição antena do 4234? O azul 4234 curvou a esquerda e agora vai estar tá tomando fila de Jama. Azul 2634, restrito nível de voo 050. Restrito 050, azul 4234. Pelo 312, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, CNH na 019. Azul 4234, suba para nível de voo 060, autorização para evitar tráfego, suba direita, prova 085. Dessa prova está autorizada subida para nível de voo 350, ao cruzar nível de voo 100, assuma a navegação direto Jamo. Falou muita coisa aqui pra mim, eu subo pro 060, daí eu tomo a proa 085, é isso? Na proa 085, já tô estabilizado agora na proa 085, tô autorizado a subir pro 330, é isso? Pro azul 4234? Afirmativo, azul 4234, nessa proa tá autorizado subida, tá nível de voo 350. Falar de comunicações, ao cruzar nível de voo 100, próxima navegação direto Jamo. Ok, subindo essa prova 350, se falar comunicações 100 direto Jama, azul 4234. Azul 9169, desça via para 2000 pés, autorizada a final do procedimento LSX-Ray, aporte estabilizado no localizador. 2000 via da aporte estabilizada, 9169. Azul 4234, uso no milhas nordeste do elevador, resumo a navegação direto Jama. É da presente direto Jama, azul 4234. Mike Yankee Uniforme. Mike Yankee Uniforme, prossiga. Bom dia a todos. O Mike Yankee Uniforme solicita autorização de rebote parado aqui na remota 1-2 até o finger número 8 aqui do pátio principal. 8, decimal 95. 1-8, 95. Já chamou dois? Afirmativo, ponto espera 1-0. Autorizado, alinhagem decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. Ali decola, 1-0. Boa noite, tá com o meu Delta, teu Golfo, estabilizado. Tá com o meu Delta, teu Golfo, torre, bom dia. Bom dia. Prossegue, sessões. Estabilizado, o ILS, SUE, na 1-0. Ok, continue a aproximação, aguarde pista ali. Tempo. Índia, November. Decolagem autorizada, pista 17, vento no 20 graus, 08. Federal 9970, contato radar na decolagem, estuda para nível de voo 340 via MEMA. 340 via MEMA. Aí, 4234, chame centro Recife. Frequência no 26, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. No 2085, no 2545, fazer 4234, obrigado. Controle Eco Índia November. Passa Eco Índia November, contato radar de decolagem. Siga para nível de voo 00. Após 2000 pés, foi autorizado direto coral. Foi 2000 pés, direto coral, Eco Índia November. No 99, autorizando a chegada a Mari, desce para nível de voo 050, CNH 1099. 050, 1099, 1099. CNH 1392, desce via para 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador, a CNH 1392. Via para 2000 pés, 050, depois de estabilizado em Pé 3859, desça via chegada bomb para 4 mil pés, CNH 1099. Nós de novo, se quiser, mantém o perfil da saída. Pode ser. Pesado, 9169. Azul 9169, o prático se mantém, chama turno no 8, decimal 95. 18954, a torre 9069, que é Ando, parte 3 para desembarque. Yeah. 69 estabilizado antes. Azul 9169, posto autorizado, pista 90, vento 120 graus, 109. Posto autorizado, 9169. Mais Yankee Uniforme, parado aqui no Singer, número 8, no pátio principal. Gente, tem dia que completou o negócio. Gente. Espera 2509 mais. 159, 209. 3859 tem condições de acessar a localizadora, dona? Afirma. Então 3859, voe direto do dona, se possível, mantenha a velocidade para o seu pensamento. Tudo bem? provavelmente é no último, na última posição do pátio. Papa Romeo Delta, meu Golfo na escuta. Delta, seu Golfo foi informado pela Infraero que o seu embarque será pelo pátio 4 ou 5. Tá ligado, meu irmão. E possibilitando o parqueamento para embarque no pátio 3, ok? Prossiga via pátio principal, contorno grande pátio, aguardo sinalizador para o translado. Através do portão 10 até a Taxi Lima, após a Indonésia Lima, Mike Quebec. Chama a torre no momento desse 95 para o cruzamento do F-17. Sinal 4 ou 5? 265, 4599, 970. 9970, primária 2199, reduz a velocidade para 2309. 230, 2199. É o portão ao lado da aeronave da TAM, que é a última aeronave parqueada no pátio. Aí, através do 10, aguarda o sinalizador que traslada até a Taxi Lima. Fica bem à retaguarda do portão 11, o último portão do pátio. Azul 9169, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 9169. Completa, chama 3, número 8, decimal 95. Número 8, 95, chama 3, 02. 3259, 2725-0010. Autorizada a final do procedimento elétrico X-ray, reporte estabilizado no localizador. Chama 2500, reporte estará estabilizado no localizador. Tá 3304. Controle Salvador, bom dia, 7304, com o Golfo mantendo o fundo 804. 4304, desta via, chegada a volta, para nível de voo 060, Senegal na 099. 1019, desta via, para o 060, 3304. Monitor Pouso, pistão na 0, chame 6312. até o meu gosto, confirme 180. Canal 01, 8 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 090, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Esquerda, rua 090, limita que demais que tem de Simbra. Reduza a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Sexto voo, 2109, rua 10, agora limite é o 100 de Simbra, rua 2109. Lando Catiutionari, Coca Leste, Creed, Arrival de Centro Fat Level 100, Kionete 1019. A 3304, desça para 5.000 pés. 5.000 pés, 3304. O 2199 desce até 4.000 pés. 4.000, o 2199. Autorizado ingresso 97, reporte Livrano, parte 4. Pené 6312, no solo 97, livrou 121, décima 1 no solo Salvador. Solo Salvador, não pegou 1, bom dia. Tio, Juliette, portão 03. Flores 1999, para interceptar localizador, curva direita para 040, reporte